IFCast Ambiental! IFCast Ambiental! IFCast Ambiental! IFCast Ambiental! IFCast Ambiental! IFCast Ambiental! IFCast Ambiental! Environmental IFCast! IFCast Ambiental! IFCast Ambiental apresenta. Eu vim aqui. Cheguei para falar sobre o aquecimento que chegou para matar. Esse cara é sinistro, tem que ter disposição. Se não olhar pra frente, vamos parar, é no caixão, vai. Hoje eu... Olá, galera. Eu sou o professor Emerson Bittencourt e hoje estamos com a equipe completa, as alunas 01, 02 e 03. Eu sou a Andressa. Olá, pessoal. Eu sou a Nicole. Olá, galera. Eu sou a Silvia Miguez, 03. Eu mando esse papo, sei que eu sou muito pequeno, mas o aquecimento é de verdade um veneno. Vai, hoje no episódio Pocket número 4, nós vamos falar sobre a reunião da COP22 em Marrakech, no Marrocos. Temos também a participação especial do rapper de Maricá, Luan Carlos, com esse som aí que vocês já ouviram no início. E depois no final tem uma canja completa. Hoje eu sou um jovem, não sei o que fazer. Para salvar o planeta, eu preciso de você. Meu nome é Luan, vou dizer mais uma vez. Vamos salvar o planeta, que Deus deu pra você. A reunião da COP22 começou na segunda, dia 7 de novembro, agora de 2016, e vai até o dia 18 desse mês ainda. A reunião, na verdade, é importante porque ela aponta os encaminhamentos para tentar minimizar as alterações climáticas antropogênicas, né? Nesses últimos anos tem ganhado aí relevância. O curioso é que, se a gente for fazer uma tradução livre, COP22 é o policial maluco, né? Mas aí diz aí, Letelba, o que, na verdade, é essa tal COP? A COP é a sigla em inglês para a Conferência das Partes, uma reunião promovida pelo Painel das Nações Unidas para Alterações Climáticas. A primeira edição foi realizada em Berlim, em 1995. A reunião do ano passado, em Paris, a COP21, produziu um acordo que substituirá o Protocolo de Quioto. Essa reunião do ano passado é considerada uma das mais significativas devido aos acordos que foram fechados, né? O Acordo de Paris foi adotado no fim de 2015, assinado por 192 países na COP21 e ratificado por 100 deles, representando 70% das emissões mundiais. Os principais pontos do Acordo do Clima foram: países devem trabalhar para que o aquecimento fique muito abaixo de 2 graus Celsius, buscando limitá-lo a 1,5 graus Celsius. Países ricos devem garantir financiamento de US$100 bilhões por ano. Não há menção à porcentagem de corte de emissão de gases de estufa necessária. Texto não determina quando emissões precisam parar de subir. Acordo deve ser revisto a cada 5 anos. Na COP22 de Marrakech, os negociadores precisarão entrar em acordo sobre uma série de processos que tornam impossível colocar em prática o Acordo de Paris. Trata-se de terminar as regras do texto, como disse a negociadora francesa Laurence Tubiano. O objetivo principal é que o aquecimento global não supere mais 2 graus Celsius, mas que também inclui compromissos em nível nacional. É também ao longo da COP22 que os países que assinaram o Acordo de Paris deverão explicar como irá ocorrer a fiscalização das medidas adotadas. Ou seja, em 2015, 192 nações assinaram um acordo em que eles reconhecem a necessidade de mudanças para combater o aquecimento global. Agora é a vez dos representantes desses países, junto a alguns especialistas, dizerem como eles irão fazer esse combate. Pois é, pessoal, vamos aguardar aí o que vai resultar dessa reunião lá em Marrakech, a COP22. Certamente é um assunto que a gente vai voltar a falar em alguns outros casts nossos aí. Sem falar que aquecimento global está aí na hora da vez, né, para se falar. Bem, pessoal, vamos ouvir na íntegra o rap do Luan, daí uma moral, como ele diz mesmo aí. E antes aí tem uma fala dele, um cumprimento. Dá uma olhada aí no trabalho dele pelo Facebook, conheça também o trabalho desse rapper aí de Maricá. E é isso aí. Aproveite e deixe aí um comentário sobre esse episódio, também sobre o rap do Luan. Tchau, até o próximo episódio. Valeu, galera, até o próximo episódio. Valeu, galerinha, e até o próximo episódio. E pra vocês que não curtiram nossa página no Facebook ainda, vai lá, curta e fica aí ambiental. E mande um e-mail pra gente, entre em contato conosco. E é isso aí, valeu, gente.